Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Like a Buddha, I know you well. Yeah. Keep on a straight line. I don't believe I can. Trying to find a needle in a haystack. Chilly wind, you're piercing like a dagger. Sunlight through the trees to keep you warm in peaceful shades of green. Yet in the darkness of my mind, Damascus wasn't far Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito, muito mais na clareira da Floresta Encantada, juntamente com os druidas e amuletos mágicos. E esta semana, aproveitando a celebração dos 50 anos sobre a edição do registro Trespass de Genesis, que saiu a 23 de outubro de 1970, vamos aproveitar aqui para recuperar alguns temas de Genesis, precisamente entre este período, entre 1970 e 1973, antes ainda do registro Selling England by the Pound, que se tornou no primeiro disco de maior referência de Genesis, ainda no período com Peter Gabriel. Regresso então ao álbum Trespass, de onde retiramos o tema de abertura do registro, neste caso Looking for Someone, um álbum que contava com a voz de Peter Gabriel, com os teclados de Tony Banks, também o baixo de Mike Rutherford, e esta é a base de Genesis, mas também a guitarra de Anthony Phillips e o baterista John Silver, que se juntou para este trabalho, que se tornou na primeira edição pela etiqueta Charisma, por onde saíam, por exemplo, os Vandagraaff Generator. Trespass não é, no entanto, o primeiro álbum de Genesis, esse foi o registro From Genesis to Revelation de 1969, mas aqui a banda já tinha dado esse passo para ficar mais profissional e lança então Trespass, um disco que não teve grande sucesso na época. A Inglaterra, pelo menos, teve algum sucesso relativo, por exemplo, na Bélgica, o que permitiu que os Genesis continuassem em direção a um próximo registro. Mas vamos continuar aqui a celebrar os 50 anos de Trespass, o primeiro álbum de Genesis por uma editora um pouco maior, neste caso a Charisma, e vamos ficar com outro tema deste trabalho que ajudou a cimentar o Genesis como um grupo determinante no novo rock britânico, um rock mais complexo, em que os Genesis cruzavam as referências da folk, em especial a folk britânica, com as suas lendas muito particulares, e também um rock complexo que viria a ser apelidado de rock progressivo. E, na verdade, o Genesis, com a edição destes primeiros discos, foram-se tornando uma das mais importantes referências deste novo género que invadia por completo a música britânica. Vamos continuar com mais duas músicas retiradas de Trespass, o álbum que está a celebrar então 50 anos. A primeira é mesmo retirada do registro, chama-se Dusk, e depois vamos ouvir a última música de Trespass, The Knife, mas na versão ao vivo, que surge no registro lançado em 1973, simplesmente Genesis Live, que integra uma série de gravações ao vivo de inícios de 1973, e já com o guitarrista Steve Hackett e com o baterista Phil Collins no seio da banda. Primeiro então fica Dusk, tema retirado do registro Trespass em 1970. Dry.

are going to die. Martyrs, of course, to the freedom I will provide. Versão ao vivo para a faixa The Knife, um tema que surge na sua versão original no registro Trespass de outubro de 1970 e que está a celebrar 50 anos. Também retiramos desse registro a faixa Dusk, que escutámos lá atrás, e estes 50 anos servem de facto para um pretexto para recordarmos aqui alguns temas mais esquecidos de Genesis, mesmo em início de carreira, ainda quando a banda se estava a formar em termos de som em direção às canções e rock complexo que se tornou no rock progressivo de referência dos Genesis ainda no período de Peter Gabriel. A banda original, formada por Peter Gabriel, pelo guitarrista Anthony Phillips, Mike Rutherford e o teclista Tony Banks, tinha durante as gravações de Trespass o baterista John Mayo, um baterista um pouco mais velho que os restantes elementos e não muito seguro. Por isso, quando as gravações terminaram, rapidamente a banda partiu em direção ao novo baterista e aí conseguiu recrutar Phil Collins. No entanto, o guitarrista Anthony Phillips também não saiu muito agradado das sessões de Trespass, principalmente também devido aos constantes concertos que a banda tinha e que não davam muito tempo para compor, e por isso mesmo Anthony Phillips acabou mesmo por sair do grupo. Os Genesis ainda tentaram um substituto para Anthony Phillips, neste caso Mick Barnard, mas ele não ficou muito tempo na banda, e os Genesis acabaram por fazer uma série de audições e aí finalmente recrutaram Steve Hackett, e assim surge a formação clássica de Genesis, com Peter Gabriel, Tony Banks, Michael Rutherford, Phil Collins e Steve Hackett. Eles gravam depois o registro seguinte, Nursery Crime. Neste caso, o álbum ainda tinha muitas gravações de Anthony Phillips, por isso a contribuição de Steve Hackett foi muito pouca neste registro, o terceiro de Genesis, mas um disco bem mais ambicioso, bem mais progressivo que os anteriores. Vamos ouvir algumas músicas deste registro de Genesis, Nursery Crime, de 1971, saiu em novembro de 1971, e fica a rodar para já na Floresta Encantada de hoje o tema Seven Stones, seguido logo depois por The Fountain of Salmacis, duas músicas que se encontram no lado B deste álbum de Genesis, para ouvir agora na Floresta Encantada. Tell his tale. Tinker alone within a storm, and losing hope, he clears the leaves beneath. smiled, took the money, left the farmer wild, and the changes of no consequence will pick up the reins from nowhere. Voice called again. Oh, Floresta Encantada com Genesis para ouvir ao longo do programa desta semana. Estamos a aproveitar os 50 anos do registro Trespass, que saiu em outubro de 1970, o segundo de Genesis, e a partir daí traçar aqui um pequeno percurso de Genesis entre 1970 e 1973, até ao registro anterior, a Selling England by the Pound, esse primeiro grande momento comercial por parte de Genesis, e um disco que se tornou numa das maiores referências daquilo a que se vai apelidar de rock progressivo. Últimos minutos no registro Nursery Crime, o terceiro de Genesis, editado em 1971, em novembro de 1971, estivemos com as faixas, primeiro Seven Stones e, entretanto, The Fountain of Salmacis. E avançamos no tempo até 1972, até outubro de 1972, foi nesse ano que saiu o registro Foxtrot, e os Genesis já como uma perfeita unidade com a banda clássica, a formação clássica de Genesis, com a voz de Peter Gabriel, os teclados de Tony Banks, o baixo e guitarra de Mike Rutherford, a guitarra de Steve Hackett e a bateria de Phil Collins. E como unidade tem aqui esse primeiro momento de maior exploração entre os 5 elementos de Genesis, e o resultado é Foxtrot. Vamos ficar com dois temas de Foxtrot de 1972. Já por aqui passámos outras faixas deste registro, como por exemplo Supper's Ready, um verdadeiro monumento por parte de Genesis e que ocupa todo o lado B de Foxtrot. Mas indo ao lado A, vamos ficar primeiro com Timetable e depois Can Utility and the Coastliners, duas faixas de Genesis no registro Foxtrot, lançado em 1972, e a fechar a Floresta Encantada desta semana num programa todo ele dedicado aos Genesis de início de carreira. Até para a semana. Scars the pains. gone the carving, and those who left their mark. Gone the kings and queens, now only the rats hold sway, and the weak must die according to nature's law, as old as they. Of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves, a shadow forms, cast by a cloud, skimming by as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly claiming. They told of one who tired of all, singing praise him, praise him. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power. Halt at my feet, but the cause was lost. Now cold winds blow. Far from the north, overcast, ranks advance, fear of the storm, accusing with rage and scorn. The waves surround the sinking throne, singing crown him, those who love. Our majesty, show themselves. Bent their knee. We'll be right back.